se primeiro cê não vai, não, eu não vou deixar. Anderson Vander, agora produzindo os melhores CDs do estado do Pará. CD Tecno Melody Estúdio Fest Produções, só as principais. Jason Van Basten. Beijinho

tem que rasgar a porra desse grave do paredão. Vai me levar, tá mais que claro que eu não vou negar. Avisa pra ela que tem hora bonita, carinhosa, e qualquer dia vou te apresentar a tua nora. Billy Brasil. Se teu toque malandro tem veneno de mulher, teu olhar me intimida, já venceste a partida. Jeitosa, suculenta, vem aqui minha mulher. Teu olhar me ilumina, brilha em mim, menina. Mas quem sou eu, pra dizer que não vamos saber. Alguém liga pra minha mãe. Oh mãe, essa mulher vai me levar. Tá mais que claro que eu não vou negar. Avisa pra ela que tem nora bonita, carinhosa, e qualquer dia vou te apresentar. Teu toque malandro tem veneno de mulher. Teu olhar me intimida, já venceste a partida. Mas quem sou eu? Quem sou eu? Pra dizer que não vamos saber. Alguém liga pra mim. Sequência top do estado do Pará. Estúdio Fest Produções. O telefone toca, atendo é meu ex. Vem dizendo que eu sou mais que perfeita, mas como assim? Só não se lembra que há pouco tempo eu te amei muito. Já não dá mais pra me tentar, já acabou. Arthur Produções. Platinado Produções. Meu irmão, pelo amor de Deus. O telefone toca, atendo é meu ex. Vem dizendo que eu sou mais que perfeita, mas como assim? Só não se lembra.

sabichão e um detergente. Pra detetizar você pra sempre. Quem me ver dançando assim, mão pra frente, gira, gira. Eu tô limpando você da minha vida. Eu tô limpando você da minha vida. Quem me ver dançando assim, mão pra frente, gira, gira. Eu tô limpando você da minha vida. Eu tô limpando você da minha vida. Vamos lá. Segredo foi descoberto. Banda Beijo Molhado. Banda Beijo Molhado. Tá vendo aí, cansei de te avisar. O mundo gira, palmas pra voltar que o mundo dá. Ah, palmas pra voltar que o mundo dá. Ah, já falei pra geral que a gente terminou. Nosso sentimento era limpo, mas meu amor, não sinta pena, não, não. E agora vai sobrar então. Estúdio Fest Produções. Um pedacinho pra cada esquema, só um pedacinho. Eu nunca quis seu coração. Brasil. Las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito.